Por volta de 8 horas da manhã desta segunda-feira, equipes do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu, da concessionária e do SAMU foram deslocados para a BR-277, na altura do retorno, conhecido como o retorno do Cadeião. A colisão entre um ônibus do transporte coletivo da linha Interbairros com cerca de 40 passageiros, o cobrador e o motorista, foi atingido por um caminhão que estava sendo ocupado apenas pelo motorista e vinha de Cascavel, carregado com madeiras. A tenente Ivna, do Corpo de Bombeiros, coordenou a ação de resgate e conversa conosco a respeito do trabalho e da preparação da equipe para situações como esta. Alguns meses atrás, nós fizemos um simulado de atendimento a múltiplas vítimas, envolvendo mais de 20 vítimas, e foi exatamente o que nós encontramos aqui. Uma colisão envolvendo um caminhão e um ônibus, sendo o motorista do caminhão preso às ferragens, então nós precisamos do apoio do ABTR aqui no local. Cerca de 25 vítimas, todas elas foram triadas de acordo com o protocolo AMUV, acidente com múltiplas vítimas. Foi feita a triagem delas através das cores diferenciadas nas lonas e rapidamente encaminhadas ao hospital. Quantas vítimas graves, tenente? Duas vítimas graves. Quais são os critérios para definir uma vítima grave? Nesse caso aqui, por se tratar de múltiplas vítimas, nós caracterizamos para aquela vítima que tem uma dificuldade locomotora, seja por uma fratura ou então por um ferimento mais grave e oscilação no nível de consciência. Aqui o bombeiro contou com o apoio de muitas pessoas e muitos órgãos, né? Mas os curiosos também atrapalham. Exatamente. Aqui as equipes de socorro foram envolvidas pelo Corpo de Bombeiros, PRF, Ecocataratas, SAMU. Porém, os populares é que causam um certo transtorno, porque todos querem se aproximar, todos querem ver o que acontece. E, na verdade, eles podem potencializar o risco aqui do local e se tornar mais uma vítima. As vítimas foram todas encaminhadas para o pronto-socorro do Hospital Municipal? Teve outras vítimas que foram encaminhadas para outros hospitais aqui da cidade, de acordo com a triagem do SAMU e da central nossa. Já foi possível avaliar o que provocou esse acidente? Não, fica difícil fazer essa avaliação, visto que ao chegar no local o caos era totalmente instalado aqui no local, então nós só podemos triar as vítimas e retirá-las do local. O cobrador, que estava em seu posto de serviço no momento do acidente, relata a sensação de estar envolvido em uma situação de tragédia como a de hoje de manhã. Eu vi uma coisa que eu não quero ver nunca mais na minha vida. Você trabalhando de boa, você vê um monte de pessoas sorrindo, conversando. Aí você vê um carro desgovernado vindo ao contrário e pegar você de frente. Estava entrando na marginal de Três Lagoas. No momento que vocês iam acessar a BR-277, aconteceu o acidente? Aconteceu, cara. Acidente não, o cara bateu na gente. Meu Deus do céu, aquilo ali não é acidente, não pode falar. O cara quase matou meu motorista, quase matou um monte de gente. Lógico, eu não sei se é culpa dele, é culpa de quem. Alguma coisa de errado aconteceu com ele. Não pode. O cara não pode se perder desse jeito. Ele arriscou vidas. E outra, eu não quero passar o que eu passei hoje. Ó, a verdade pra vocês, eu não quero passar por isso nunca mais na minha vida, cara. Pessoas que você gosta, você acaba adquirindo dia a dia. Você pega carinho pelas pessoas. E você vê uma coisa igual hoje, uma tragédia. Cara, você vê um motorista que você trabalha todo dia, o cara, parceiro, é um dos primeiros a chegar na empresa. Você vê o cara se quase perder a vida. Eu não quero passar mais por isso não, cara. Eu tô até pensando em mudar de profissão, cara. As vítimas menos graves foram identificadas e liberadas. Marcelo dos Santos, 28 anos, Célia Gomes, de 37, Raimundo Barbosa, de 60, Cirlei Aparecida Ferreira, de 37, e Elias Salan, de 71, foram removidos ao pronto-socorro do Hospital Municipal, com ferimentos considerados graves, mas sem risco de morte. O condutor do caminhão ainda não foi identificado oficialmente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.